9-0, saída Poca, gol 1-7-4. Então, 3661 para cópia. Prossiga. Salvador Ilhéus, nível 140. Golf 677, decola da 10, curva direita, subida Coral. Acione 0276 e o controle em 1-9.8. Claro, reporte estabilizado, gol 600. Decola da 10, primeira curva direita na Coral. Golf 677, 119.8. Confirma o transponder, por favor. 0276. 0276, obrigado. Chame Nessa para puxa acionar. Alfa Victor Juliette é corredor forte, 20 milhas. Ok, então Alfa Victor Juliette está autorizado o voo local a 1.000 pés, decola da pista 1.7 com uma curva esquerda, corredor forte a 20, até 20 milhas, acione 0151, controle em 1.9.8, Alfa Victor Juliette. Obrigado, 3144. Cara. Sua posição pelo. Obrigado pelo, né? Ok, negativo o corredor axé, ok? Corredor forte. Afirmativo, corredor forte com curva esquerda após decolagem até 20 milhas, 02 a bordo, parte 4, chame a torre em 118.6 para acionamento e táxi. Alô, boa tarde, 3144 vibrou. 3144, táxi Alfa e Juliette, portão 04. Alfa Juliette 4, 3144. Estabilizado o log, o 5491. 5491, no complete final ILS, 1862. 1862, 5491, boa. Oi, Salvador, muito boa tarde, 5491. 35491, boa tarde, tem autorizado pouso Fistuno 0, vento 130 graus, 12 nós, 130 com 12 e o ajuste 1013. Livre pouso, 120, 5491. Aguarde 1 minuto para a cópia. E desça até 4.003 o ajuste. 4.003. Mobilizou o localizador 600. 600, complete final ILS, 1862. 1862, 600. Objeto 6721, vetor para o sequenciamento direita, para o A050. Direto Quebec Kilo, ao iniciar a descida, prossiga inicialmente para o setor oeste da ilha e após, inicie a descida, ok? 6141, vetor para sequenciamento direita, vou na proa 224, limite a magnética 120 de Simbra. 224-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 com a curva à direita, subindo da El, Leda, após Leda direto Bridge, onde intercepta a Upsilon 6 e prossegue conforme rota do plano de voo. Acione o transponder 5162 e o controle 119.8, Golo 333. Prossiga a descida para 2.003 ajuste, nessa prova autorizada de interceptar o localizador. 2.003, localizador. Romeo 141, no reduz a velocidade 190 nós. 200, né, patrão. Livre frequência, aquilo. Jet 6721, para interceptar o localizador, curva à direita 10 graus, na altura 060, faça estabilizado. Trip 5491 no solo aos 49, 121 decimal 9, lembrando. 121 decimal 9, trip 5491, obrigado. O ano 600, pista livre transado, pouso, vento 110 graus, 12 graus. Teve posição 90, o ano 600. Nossa, vento Juliette, atrasado, acionamento, reposto para o táxi. 100 de Simbra. Paulo Salvador, 3549. Confirme, chamando o solo? É o 3549, ele livrou, tá na alta. Até o parte 3, também escuto. 3549. Solo, 3618, vai ter. É o 3V61, chegou? Afirmativo, pushback acionamento. 3V61 autorizado, chame no para o táxi, portão 8. Autorizado, chama lá em táxi. Salomão 924. Confirme? Bom, 924, portão 1, puxa acionamento. 924, chame táxi. Autorizado, chame lá em táxi, 924. Para o lock, ponto estabilizado. Dentro do exato lock, não foi mais estabilizado, 94. Bono 754, passar 160, chame Recife na frequência 12545, alterna 12685. 2545, 6141. Autorizado sinal LS, aguarde transferência 6141, desse mantenha 2000. 2000, sim, 6141. Bono 600, falou 52, vou livrar a direita, 121, 209. Bono 209 à direita, bono 600. Zona complete final ILS, torre 118.6. 18.6, obrigado, Walter. É. Salvador, boa tarde, web 118.6. Redução para aproximação, torre 118.6. 118.6, reduzindo, dando 4. Tem antes da Juliette. Alfa, mano, antes da Juliette, gol no 600. Salvador, Xené 1141, número 2 na aproximação, está apontado o calibrador. Xené 1141, reporte passando marcador externo. Número Alfa, voo local, qual setor? Ok, então só atualizado o voo local. Mil pés, decolada 17 com curva esquerda, corredor forte. Acione o transponder 0121 no controle em 19.8, que é a torre 18.6, Índia 9 Emeral. entrar no corredor forte, até 20 milhas, ok? Coteja. Isso, conforme 02 a bordo, parte 4, chame a torre para acionamento táxi de decolagem, Índia November Alpha. Prossiga. Vai, Bill? Bill Pérez? Autorizado, mil pés para Cairu. Decolagem da 17, curva direita, corredores Axé Caixa Pregos. Acione transponder 01 12, controle 1198, setor 1186, direto em Dizulu. Pátio 4, isso? Táxi. Em Salvador. Resumindo, chame a torre 1186 para acionamento táxi. Vizinha 62, repita os dados, por gentileza. Voo 1924 para o táxi. 1162, 220 em Salvador. Ok, copiei. O 924, 162. 2h20, Salvador. Calibre o táxi à direita no ponto de espera, torre 1186, altímetro 1013. Calibre táxi, ponto de espera 2000, 6004. 600, entra Juliette. 600, ingresse pela Juliette, observando a liberação do 37 da companhia, após ingresse portão 02. Juliette, portão 02, observando o táxi do 600. Táxi 3661. 79 ou 179? 79. Ok, calibre o táxi via Juliette Alfa, ponto espera da 10, chame a torre 1186, 1013, altímetro, tão 3061. Juliette Alfa, ponto espera, 1036, 924, sente que aproxima-se do ponto de espera, mantém o mesmo aguardando para a decolagem. Mantém, ponto espera, 1924. Objeto 6721, no solo ao 5000, livrar direito no 2119. Livrando direito 219, eu 6721. Zulu no meia e prossegue conforme rota do plano de voo. Aciona o transponder 5157, controle 119.8, o azul 4223. 3360, Campinas, decola no perfil da Dael, curva direita, Leda, Bridge, até Zulu no meia, BHZ conforme. 5157 no transponder, 198 ao controle, azul 4223. Coteja apenas o nível autorizado. Curta final ali, mantém pistão zero. Pode passar zero, banja bem, mantém zero, montar o pistão. 6721, ciente, prossiga táxi via Alfa e Juliette, portão 01. Alfa Juliette até o 01, né? Até 10 anos. Romeu, acho que é bravo, prossiga. Você vai ter um volume de direto, informe na final para pouso. Xener 6141 no solo ao 59, elevar direito no 21.9. É o 219, Renato tentou contato com a torre ininteligível, só mensagem com a portadora e muito chato. Agora Xanel 6141 livrou. Xanel de São Juliette 6141. Ele declara 6109. Só 3661 na linha, mantém pista no zero. Mantém no zero. Alfa Victor Juliette, prossiga. Chamando o som? Me acessa junto da OLG, já está informando que está aguardando o sinalizador. Ok, excelente. Acho que está muito ruim, deu a checada no rádio e retorne nesta. Ano 924, decola 01, controle 119.8. 198, 924. Controle 924. Pronto. Tem a nível de voo 350, vigilância radar. Certo. Vitor Índio Juliette, pronto para qual? Vitor Índio Juliette, pronto para qual? No 3A do decolagem, pisto no 0, vento no 30 graus e no 0 máximo. Iniciando a 1-0, tá? 3661. 05. Salvador, eu vou 600. 0, segundo, informação. Mike. Vitor Índio Juliette, pronto pra cópia? Peça, Mari, 1013, 4, 1 no meio. Então, 3805, cópia. Salvador Guarulhos, nível 340, via Brusque 50. Decola com curva à direita, subida da EL até Leda, após Leda, direto Bidev. Acione 5135 e o controle 119.8. Aprovado para Guarulhos, eu tenho que decola com curva de direita, da EL, transição esquerda, e após esquerda, boa BDF, transforma 198, é o Golo 600, cópia. Golo 600, cópia. Pronto para a cópia. No 600, Salvador Natal, nível 370, Vieter Zulu 10, decola com curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar, acione 5145, controle 119.8, o voo no 600. Sente autorizado nível 370 para Natal, Vieter Zulu 10, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. 5145, transponder 198, controle do voo no 600. Chame para puxa acionamento. Chama para puxa acionamento, voo no 600. 661. Pronto para cópia? Jairu, no meu pés. Falando 7, decola direita, corredores da Xeia Caixa Pregos. Acione 0160, controle 1 no 9 decimal 8, torre 1 no 8 decimal 6. Aqui, Xeia, 9 graus, autorizado ingresso e decolagem, pisto no 7, vento 1 no 4, 0 graus, 1 no 8, 9 graus. Autorizada a descida até 3.000, na chegada Mari, 1.003 ajuste e vigilância, eu acho que é o quilo. Meu pés Veracruz, decola 1.07, direita, corredor Axé, 0.124, transponda, 18.6, torre, 19.8, controle, quilo Tango Romeu. Chame a torre e bom voo. Matheus, pra rolagem ali não tem. Tango Romeu, autorizado, táxi, você pode para o ingresso, pista no 7. Salve, Salvador, na escuta 3549. Prossiga. Autorização, conquista, na escuta, copia. Ok, autorizado, conquista, revestível nível 200, 1-0, decola, curva direita, subida gole, eval após eval direto, acione 5164, controle 1 no 9 decimal 8, trip 5489. Ok, então, autorizado 200 na gole eval, com curva direita após, 5164 é o transponder, 198 é o controle, trip 5489, chamará para a pista. Recoteja a subida e o transponder, por gentileza. Gole, eval, com curva direita após o transponder, 5164. Correto, em pronto. Chamará. Sala 24223, remota, Marcaio São 9, pushback operamento. Sala 3621. 3621, não copiei, portão 9, chame táxi. Sala na frente, 3621. Qual foi a outra aeronave que chamou? 4223, azul, pushback operamento, remoto. Ok, o TAN 3621 vai iniciar de imediato? Tá pronto pra iniciar, tá? Ok, insiste, chame táxi. Bora, tá. O 4223 coordenando com a equipe de solo após a aeronave da TAN que tá iniciando a sua retaguarda. Liberar o setor, só inicia na remota 14. Ok, vai coordenar a equipe de solo após a aeronave da TAN na retaguarda, está autorizado. 4223. Will Koff para o TAN 3661. Ok, vou coordenar, aguarde o 3661. Certo. Trazando 60, vou no 924. Chama centro, frequência 125. 45, alterna 12685. 924. 2545, 924. Certo. Você acha que está com o voo no campo, aguarde transferência para o controle. 19 graus. Azul, corredor Axé, meu pé, já ponte para o da barra. Se autorizado, meu pé, voa direto, Cairu, senhor. Meu pé autorizado, direto, Juliette de Azulu. Zulu. 3661, autorizado, voa Yukov. Direto Yukov, 3661, obrigado, senhor, muito obrigado. Prossiga. Ativo 1003 ajuste, descida para 500 pés, forme nacional para pouso em Ondina. Taxi, reporte para ingresso, pista no 7. Dia 9 grau, pode transferir agora para o controle 19.8. Mandou atrasada da colagem pista no 7, vento no 20 graus, 12 nós. Matango, Hotel Lima Tango, boa tarde, prossiga. Decola 10, controle 19.8. 10.98, Romeu. November Alpha, reporte 20 milhas afastado, corredor forte. 3 ajustes. Controle, Quilo Tango Romeu. Quilo Tango Romeu, 1000 pés, corredor Axé, reporte Parada Barra. 1000 pés, Axé, reporte Parada Barra, Quilo Tango Romeu. Tá bravo pro Ciro. Metendo 30 graus, 1-2 nós. 15 é o Fernando, confio. Do 3621, táxi autorizado, via Juliette Alfa, ponto de espera, torre 1186, altímetro 1013. Ok, Juliette Alfa, ponto de espera 186, 1013, ajuste 3621. É, o TAM 3805, ponte 11, aguarde para o posto nacional. Salvador FF 6721, está sentido ativo, 310 para Fortaleza. Chegou, confirma? É o WebJet 6721, senhor. É, plano para Fortaleza, por favor. Você sabe dizer se foi feito algum CHG, que o plano que eu tenho aqui está vencido já. Falar com a empresa aqui, vamos lá. Para o 333, é o número 3 do setor, aguarde. Número 3, já foi escuro. Cheiro no pé, já pode falar da barra. Número meu pé já está na fora da barra, só autoriza 2.500 para a direita Cairuto. Autorizado direto, porém mantendo o meu pé, Juliano.